Está começando mais um podcast Banco de Cérebros. Depositar os cérebros pelo buraco na porta. Eu sou o Lequinho e, você podia me dar um emprego, cara? Eu escrevo. Eu não entendi o que ele falou. Cara, esse é um podcast de vergonha, não de vergonha. Não, vergonha dele. Agora tudo faz sentido. Não. Começamos bem. Opa. Esse é um podcast de vergonha, não um podcast de piadas internas. Mas enfim, prossegue. Aqui é o Joker, tem uma vaga pra mim na Globo? Doado. Segunda vez. Rafael, conta uma vergonha sua. Mostra as suas vergonhas aqui. E aqui é Rafael Tequim, o host desse podcast. É muita piada interna pra um podcast tão pequeno. Mas enfim, galera. Começa mais uma edição do podcast Banco de Cérebros. Semana passada nós tivemos duas edições, que na verdade foi uma, né? Porque era 31 A e B. E dessa vez nós temos o podcast número 32, que a gente vai fazer um remake. Remake, a gente vai fazer... Não, remake não, porque a gente... é o reboot, na verdade, porque a gente... Peraí, então o último não, pera, vale, mas... Pera, é uma continuação, essa vai entrar antes da outra, Quem que planejou? Foi o Grant Morrison? Então, é tipo um Estradão da Fúria, sabe, que a gente falou no último cast. É um one shot. Porque a gente vai estar fazendo o cast de... É uma continuação... Só que ao mesmo tempo pode ser considerado também um remake, né? Remake não, reboot, porque remake é refilmar com a mesma história, a gente vai estar recomeçando. Mudar pra melhor, com certeza que a gente ia mudar melhor, já tava bom. Caralho, mano. Enfim, vai ser uma delícia de podcast. Vai ser uma delícia de podcast. Nesse podcast nós vamos fazer. Nós vamos falar sobre as maiores vergonhas alheias que a gente já teve. Que na verdade. Não é vergonha alheia ou é vergonha do passado? É coisa que a gente gostava. Não é vergonha alheia, porque vergonha alheia seria da outra pessoa, né? E vergonha? Eu não tô entendendo o podcast. Enfim, não, seria um podcast. Eu tô com vergonha do Joker agora. Vai ser vergonha alheia, na verdade. Pra vocês que estão ouvindo, porque a gente vai falar sobre as nossas vergonhas, que antigamente a gente não achava que era vergonha, né? Mas, tipo, a gente fazia, ouvia, assistia e achava legal na época. Hoje em dia é uma vergonha pra gente. Eu não achava que tocar punheta na sala com a família era vergonha. Ah, não! Agora, eu gostaria de começar o tema, porque assim, uma vergonha que eu tenho são os primeiros podcasts que eu fiz. E eu nem digo que é só em relação a podcasts passados que eu tive, porque eu tive outros podcasts também. Mas tem vergonha dos futuros também? Talvez dos futuros, porque eu tenho certeza. esse provavelmente, né? Esse provavelmente pode ser que a gente tenha vergonha também. Mas acontece que, pô, o primeiro BDC, eu não sei se vocês sabem, vocês que nossos ouvintes, né? O primeiro BDC foi uma entrevista com o Insector Sun. E nem foi o primeiro BDC, o primeiro BDC foi sobre Grindhouse. Exatamente, o primeiro BDC foi sobre Grindhouse, que eram os filmes, né, o Death Proof, né, A Prova de Morte, e o Planeta Terror, que era com a gente aqui, o Joker, o Lequinho e eu. Então, essa é... meu gravador, ele cagou. Essa é a primeira formação do BDC. Mas, cara, o primeiro podcast é muita vergonha. E tem outros podcasts também que são vergonha alheias. Terosíssimas, cara. Eu vou colocar o segundo Nerdologia, que na verdade não é Nerdologia. Porque assim, eu tive um podcast que era num blog antigo meu, que era o Combo Nerd. E ele chamava no começo Podcast Combo Nerd. E na época, a gente foi mudar o nome e mudou ele pra Nerdologia. Só que isso foi antes do canal do Jovem Nerd e tudo mais, né? Então por isso na época tava liberado usar esse nome. A gente usou esse nome e o podcast chegou a acabar antes de começar o canal, né? Senão a gente tava ferrado, ia ter que mudar mesmo. E aí foi criado o BDC. Mas enfim, o segundo podcast Nerdologia, que na época chamava Podcast Combo Nerd, que era do blog Combo Nerd que eu tinha, enfim, expliquei pra vocês. Cara, eu gravei com amigo meu, assim, sabe? Acho que a gente nem gravou. Agora você não grava com amigos, é isso? Não, é, foi isso aí. Eu gravei com um amigo meu, assim, da cidade onde eu morava antes, e a gente falou um monte de loucura. A gente falou de Two and a Half Men, Power Rangers, que na época estourou Power Rangers Samurai, só que a gente gravou pelo MSN, a gente nem gravou. Caraca! Cada um mandava um áudio de 10 segundos, aí mandava o outro, assim. Não, eu nem lembro, cara, como que a gente fez aquela maracutaia pra poder gravar, mas... Então, pessoal, agora que eu quero que vocês escutam aí a gravação de eu e Gabriel, meu amigo, que gravamos sobre Transformers e a conversa com a minha opa, Two and a Half Men. Transformers... Transformers 3 não tem muito o que falar. Não, eu tenho, porque eu assisti o filme. A gente gravou pelo... E, cara, é muito ruim. A edição... Eu não usava o mesmo programa que... Hoje em dia eu uso o Audacity, né? É considerado ultrapassado. Mas na época eu usava um programa, tipo assim... Edit Free MP3. Acho que era o nome desses. Esses são os melhores. Esse tem free no nome, é... Falando de vergonha de podcast... Aquele podcast que a gente gravou sobre o Nintendo, hein? E que delícia de podcast, hein? Cara, não, aquele Nerdologia sobre Nintendo, cara, o podcast... Eu tenho vergonha da minha voz naquele exatamente, podcast. A vergonha era a voz do Lequinho, que ele tinha voz assim. Eu falava. Eu sou Lequinho. E aí, pessoal, eu odeio quando dá tilt no videogame. Eu tenho vergonha dos primeiros Pipe Bomb. Eu tenho Pipe Bomb Indie, eu tenho vergonha. Podcast é uma coisa que gera vergonha, porque vai ficar ali pra sempre, tá ligado? Vai ficar ali pra sempre. Não, você pode até retirar. Exatamente, você pode excluir. Mas acontece que você, com o tempo, inevitavelmente vai melhorando. Só que aí, à medida que você vai melhorando, os outros podcasts passados, eles vão piorando, sabe? Horrível, sabe? O BDC, eu já acho que já tava bem ainda na época pra fazer podcast, e o primeiro é uma vergonha. O segundo não, o segundo BDC eu já acho muito legal. Mas, pô, tem muita vergonha de, sabe, simplesmente falar, às vezes nem por edição, às vezes só a opinião que você dá na época, já é uma vergonha, porque, exemplo, eu lembro que eu falava que eu não gostava de GTA San Andreas, e eu nem tinha jogado o jogo direito, e hoje fui ver, cara, e o GTA San Andreas eu acho que é o meu GTA favorito. Pô, a mão até estranha, a mão tá top. Caraca. A mão até, exatamente. A gente fez um podcast duplo de GTA. Vão lá ouvir, mas ignorem a minha opinião sobre GTA, Sandres. Ignorem a minha opinião. É muito, sabe, covardia você falar. Pô, escuta o podcast, mas ignora a opinião que dá. O time do América é uma merda, pai. Tô envergonhado. O Joker devia falar, a gente tá já no gancho de falar sobre coisas de internet, o Joker podia falar do querido News Underground. Ô, delícia. YouTube, oh. Joker. Eu posso falar, mas você não vai botar link nessa porra aí, ó. Fale, pode falar, eu não vou colocar link, cara. Confia em mim. E aí, gamers, eu sou o Taylor. E eu sou o Sting, e começa agora o News Underground. Ah, o News Underground. Tá bom. Caraca, abaixa a voz. O News Underground. News Underground. E o News Underground era um canal que eu tinha no YouTube com um amigo meu, que a gente falava, comentava notícia e tal. Foi. Antes aí dos canais de notícia de games ficar famoso e tal. Mas era muito ruim, entendeu? Eu tive um canal pior que foi meu canal de vlog, que eu tinha uns amigos meus. Mas isso aí já não tá online, graças a Deus. Eu gostava de Coldplay, isso é meio. Nossa! Não, o pior que eu entendo, colequinho, fala, porque esses dias. Isso foi esses dias. Eu tava conversando com o Joker, né? Aí eu falei assim, cara, tem uma música que tá na minha cabeça, só que eu nunca achei o nome dela. Nunca soube nem de que banda que ela era. Só que, tipo assim, sempre ficou essa música na cabeça, sempre procurei ela, só que eu nunca achei. Aí eu cantei meio que a música por cima e falei o videoclipe, né? Aí o Joker jogou no Google, tipo, na forma mais didática. O videoclipe tinha uma mulher, sabe, uma senhora de idade. Ah, eu botei... Ah, é... Hardest Part. Porra, aí, tipo assim, o Joker só jogou de ginasta ou de... Ou de Woman, sei lá. Ou de Woman, ginasta. Cara, aquele clipe foi muito coisa... bizarro, né? Cara, e aí, tipo assim, ele falou, Rafael, eu achei uma música aqui, mas é do Coldplay. O mano, ele mandou, era aquela, cara. Aí, tipo, eu passava vergonha e não sabia. Gosto musical é algo que dá vergonha mesmo. É algo que muda muito, né, cara? Sim, muda muito. Sei lá, eu já escutei muita merda. Todo mundo tem fases de gosto musical. Sei lá, eu tive minha fase de gostar muito de Michael Jackson, assim. Ah, eu dormi. É a fase criança. Na época que o Michael Jackson morreu, exato. Eu gosto de Michael bastante. Jackson até hoje. Eu gosto. É, não é ruim, não, mano. Não é ruim, não. O Michael Jackson. A época de gostar de NX Zero. Não, essa época. Já teve, sim, deixa de ser falado. Não, mas eu gostava de NX Zero. Porque nessa época de NX Zero eu ouvia CPM22. Que é muito melhor, né? Tinha de passagem. Ah, CPM22 é muito melhor que NX Zero. É tudo a mesma coisa, cara. É tudo igual, cara. Charlie Brown, é qualquer outra. Detonautas, mesma coisa. É, o Joker teve a época skatista dele. Até algum desenho que vocês gostavam antigamente, que vocês têm vergonha, tipo desenho, programa de TV? Cara, eu não consigo. Ninguém aí assistia Lazy Town, né? Pelo amor de Deus. Não, não. Nossa, não, não. Obrigado. Pelo amor de Deus. Nível de decência. Eu acho que Lazy Town é o nível mínimo de decência. Se você não assistia Lazy Town, você está perdoado. O time do América é uma merda, pai. Tô envergonhado. Cara, quando criança, você gostava de filmes. Eu, por exemplo, eu falei isso até no cast da primeira versão, né? Desse cast. Mas eu gostava bastante de Batman e Robin, de Batman Forever, sabe? Eu gostava desses filmes. Eu também curti. Alugava em VHS. Agora, exemplo. Não, cheguei a fazer. Não, Demolidor, cara, o Demolidor do Ben Affleck. Por causa da série, eu fui reassistir esses dias. Ainda não terminei de assistir porque eu tô reassistindo em partes, que eu não aguento assistir inteiro. Esse passa, hein? Você passa na regra dos 15 anos, fácil, hein? Tem o Cúlio, cara, eu não lembrava. E nem conheci o Cúlio na época, mas tem ele, sabe, do Gangsta's Paradise? O Túlio Maravilha? Não Túlio, o cu... O Túlio. O Cúlio, cara. Ele tá no filme e o Demolidor defende ele. E, cara, eu não lembrava o quão era o filme. Gostar de Cúlio é vergonha ali, porque Gangster Paradise é uma bosta, mano. Cara, sabe uma coisa desse filme que dá muita vergonha alheia, cara? A cena dos clipes na garganta, cara, que é muito tipo... Olha esse clipe que tem Evanescence também. Exatamente. Só Evanescence, são as duas únicas músicas. É o Demolidor que escuta Cedar, né? É o Demolidor que... Por que ele dorme na água? Pra não ouvir o barulho em volta, né, da rua, né? Que senão ele não consegue se concentrar pra dormir. Eu chorei vendo o Shrek Forever. Aí você pulou o 4. Nossa, aí você forçou. Pera aí, quantos anos você tinha quando você fez isso? 2011, cara. Shrek 4, né? Tu acha que assim, não? Acho que eu tinha uns 15 anos de idade. Caraca, rapaz. Ah, não. Eu não tava no Bom Dia aquele dia, cara. Cara, eu assisti em 2012. É muito pior. É porque o mundo tava acabando. Ah, um filme que eu gostava muito quando eu era pequeno era aquele filme do Hulk com o Thor, cara. Eu achava aquele filme, sei lá, o suprassumo do cinema de super-herói. Aquele... Era o Vingadores da época. Kanguru Jack, eu adorava Kanguru Jack. Nossa, cara. Táxi, sabe o filme de Jim Fallon com a Queen Latifah? Pô, Táxi eu acho foda, mano. Foi que eu virei foda do Jim Fallon. O arrombado abandonou o Saturday Night Live pra fazer essa porra desse filme, mano. Não, cara, mas o pior é que se eu assistir esse filme hoje, ele ainda vai ser engraçado. Porque de tão ruim, ele dá a volta e fica bom. É, tem uns filmes que você, tem vergonha, mas eles são tão ruins que ficam bons. Ah, eu gostava daquele filme do Chuck Norris, que ele o protetor da floresta, tá ligado? Que ele vira animal. Eu era menor, assistia todos os filmes do Adam Sandler, cara. A minha vergonha é ter assistido Cada Um Tem a Gêmea Que Merece duas vezes no cinema, sabe? Que nem você citou no último cast, cara, mas acontece que os filmes do Adam Sandler já são vergonha. Eu lembro que eu gostava de Clique. Olha, tem um filme do Adam Sandler que é muito ruim, que é Spanglish. Nossa! Spanglish? Nunca vi. Eu fui assistir numa tarde que eu tava em casa, não pra fazer, deu uma depressão vendo o filme. O time do América é uma merda, pai, tô envergonhado! Pitty já foi garoto do rap também, eu na época eu ouvia rap. Semana passada, né? Não, eu ainda gosto de rap, mas, porra, antigamente era muito trouxa. Eu ouvia 50 Cent, Sam Paul. E eu achava que era um rapper também, ficava fazendo rima na escola, batendo rap com os amigos. Não. Vergonha de escola, vocês têm muitas? Cara, é muita vergonha de escola, certo? Os foras que eu tomei, sabe? Permaneceu até o terceiro ano, né? Cara, eu tenho uma vergonha de escola que toda vez que alguém fala número um, eu tenho que falar oi, ou eu, ou presente. Porque eu sou o número 1 da chamada, então na minha memória é sempre tipo meu. Eu quase sempre fui o 24, né? Então eu só tomava no cu, literalmente. Porra, ai. A escola pra mim foi um período de vergonha, na verdade, cara. Por completo, eu não consigo nem lembrar um modo específico. Foi por completo período de vergonha, cara. É, escola tem essas coisas, né? Tipo, você vai falar uma coisa e todo mundo para de falar. Não, eu, tipo, uma vez que eu tive vergonha, apesar de eu ter ficado um curto período na faculdade, eu tive vergonha que uma vez eu fui mandar mensagem no grupo aqui da galera do BDC, né? E lá a gente pega, zoa, fala um monte de besteira. E aí eu peguei e mandei um monte de mensagem, só que no grupo errado, no grupo da faculdade. Caraca, E nessas mensagens, tinha um print do próprio grupo da faculdade, que eu tirei um print do grupo da faculdade, caraca, e ia mandar no grupo do BDC. A melhor coisa de fazer quando tu vê uma merda dessa é falar assim, cara, olha o que vocês estão falando. animais. Aí, tipo assim, eu mandei pra galera, aí fui comentando, aí citei o Léo Neves. Caraca, você tava bêbado? Não, eu tava esperando, porque era antes da aula, porque eu saía do trabalho e ia direto pra faculdade, eu um dos primeiros a chegar. Então eu ficava mandando mensagem, né, no WhatsApp. Uhum. Aí, tipo assim, eu fui mandando pro pessoal do BDC, em teoria. Quando eu olhei, aí de repente, tipo, apareceu uma mensagem, Samantha respondeu não sei o quê. Eu falei, nossa, tipo, não tem nenhuma Samantha. Era a mina do chamado. Do BDC não tem nenhuma Samantha. É Samara, né? Cara, a minha sorte é que nego relevou, sabe? Simplesmente nem ligou, sabe? O que tinha falado. Trocaram de assunto. Escola é inferno. Caí em pátio da escola. Caíram no pátio da escola. Uma vez eu caí, tipo assim, eu fui correndo, né? Aquela bolsa de rodinha. Aí tava muito pesada a bolsa. Isso era criança, tinha 5 anos de idade. Aí, tipo assim, a bolsa foi indo mais. Foi correndo mais rápido do que eu, né? Aí, tipo assim, ela parou na minha frente. Eu tava correndo. Passei por cima da bolsa e tropiquei, assim, deu quase um mortal no ar quando eu caí no chão, por cima da bolsa, cara. Não conseguindo controlar ela, isso que a bolsa tá na minha mão, eu que tava correndo com ela. O time do América é uma merda, pai, tô envergonhado. Tem umas vergonhas pessoais, cara, que tipo assim, as pessoas não sabem, mas eu me sinto vergonha. Tipo, ouvir trilha sonora dos Power Rangers, assim, sabe, no ônibus, caminhando. Isso é um orgulho. É muito boa a trilha, só que tipo assim, se as pessoas estivessem ouvindo, bateria uma vergonha, né? Agora, vergonha de jogos, cara, eu lembrei que, e isso é um hábito que às vezes eu retorno a ele, que é jogar, exemplo, jogos horríveis como Point Blank, cara. Caraca, isso aí. Fala Point Blank, o Avast aqui até... Já tremeu. A mão do Avast chega a tremer, né? A mão do tiro na parede que atravessa chega a tremer. A mão do Alrec chega a tremer, cara. Eu tinha vergonha, era medo do. Tipo, de jogos, assim. Eu tinha medo da fase das árvores, do Mortal Kombat. Mas isso era, tipo, tudo criança, né? Isso aí tinha. É que o Rafael jogaram muito jogo aí de bloco, sabe? Tem minha época de youtuber, cara. Isso é uma vergonha. Caraca, a minha época de fazer vídeos pro YouTube de videogame é uma. Tem vídeos aí? Não, eu apaguei. Tá fora do. Fui esperto. Eu sabia qual era essa bomba de cocô explodir. Ai, irmão, ai, cuzão gostoso, velho. Essa bunda de cocô explodir. Rafael continua jogando Minecraft e ele tem medo dos monstros, então ele joga no modo normal. No modo eu não ia falar isso no podcast, cara. Sério, Rafael. Caraca. Eu tenho medo dos monstros. Com o Zang, a gente falou que a gente tinha medo do Herobrine. O time do América é uma merda, pai. Tô envergonhado. O que lembrou bem, o vergonha foi aquele jogo de sinuca, eu, você e o Léo Neves, Lequinho e Léo Neves. O primeiro encontro do BDC, Lequinho e Léo Neves no shopping em São Paulo, né, quando eu fui a São Paulo. Aquele foi o dia das vergonhas, né, cara, foi um dia muito legal, um dia muito vergonha. O Léo Neves pegando saladinha com frango foi uma vergonha. É, porque tava com alma de atleta, né, querendo emagrecer. Pô, o Rafael pegou uma comida japonesa ali que ele queria experimentar no corte de comida, então até aí tudo bem. Eu peguei McDonald's, né, comida gorda normal. Aí me aparece, tipo, Léo Neves. Léo Neves, aquele cara. Léo Neves é. Né, é forte. Exato, forte, salutar. Forte. E cara, fortista, eu acho que é melhor te chamar de gordo do que chamar de forte. Léo Neves, um cara assim que deve pesar uns 120 quilos, com a barba quase no peito. Caralho, aparece com uma folha de alface e um pedaço de frango no prato. O frango, sabe, aquele frango bem brancão, assim, sabe, que você tem até certas dúvidas se realmente aquilo lá foi temperado. E aí, tipo assim, aí ele foi pesar, deu 20 reais, fui pesar o meu sushi, 20 reais também. O McDonald's são 20 reais, né? 20 reais também, todo mundo gastou 20 reais. Acho que não ia dar diferença nenhuma, se eu colocasse um prato gigantesco ia dar 20 reais. Aquela entrega de presente foi meio uma vergonha, cara. É assim, cara, eu fiz o Lequinho passar vergonha no shopping. Quando teve o encontro do BDC, o Rafael resolveu gravar uma entrega de presentes. Mas o Rafael, eu acho que ele incorporou o Jovem Nerd na hora de entrega. Eu vi com vergonha assistindo aquilo lá, imagina você que tava lá doido. Não, era o dia propício pra isso. Também foi legal, assim, mas foi muito vergonhoso, porque eu tava tipo, o que eu faço aqui? Eu olhava pro segurança, olhava pra tia da faxina. Não, o pior é que vocês, eu cortei muita coisa que dava vergonha ainda, porque tipo, o áudio, o vídeo bruto, cara, eu acho que eu não tenho mais ele aqui, mas tinha muita coisa pior, porque assim, a gente foi no lugar, que tipo, a gente ia tentar na primeira, olha, ia ser a vergonha maior. Ia ser na praça de alimentação. Exatamente, ia ser na praça. Cima da mesa, né? Tava muito barulho, né? Aí tipo assim, eu falei pro Léo Neves, vamos lugar com menos barulho. Ele acha pra vocês ir pro cinema, né? Ah, foi, era do lado do cinema, Lucas. Era do lado do cinema, exatamente. Era tipo numa entrada. Acho que era o banheiro lá, né? Era a entrada de emergência. Era a entrada de emergência. Só que, tipo, lá tava cheio de tia limpando e segurança. E, tipo assim, eles ficaram tudo assistindo, assim, eu, tipo, gravar o vídeo e o Léo Neves, tipo, filmando tudo. Aí o Léo Neves achando que, tipo assim, essa é coisa rápida, né? Tipo assim, ah, vou só filmar. O Rafael, ele incorporou o Jovem Nerd, ele começou a falar, não, aí tava tipo, maluco, que merda é essa? Aí o segurança passava, dava uma olhada, falava no rádio, tá ligado? Exatamente, tipo, meio, as crianças meio suspeitas, crianças, né? Porque pra ele ele devia ser tudo. Não, e o Léo Neves achou que era o vídeo, era ser rápido, né? E no dia, quando tem, continuando o que eu tava falando, quando tem encontro do BBC, eu fico meio que animado, né? Tipo, eba, tipo, encontrando o pessoal do BBC. Aí, cara, tipo, eu falei, não, vou fazer o vídeo aqui, né? Super apresentação. Tem uma hora no vídeo que vocês conseguem, acho que, não sei se eu cortei isso, mas acho que tem até no vídeo, tem uma hora que na quinta meio de cabeça baixa, assim, saindo do quadro do vídeo. Aí eu falei, o que foi, rapaz? Vem cá, e, tipo, puxei ele meio que pro braço. Ai, cara. Cara. Então, se você reparar no vídeo, eu também, tipo, olha pra baixo, olha pro lado, olha pra cima, olha pra. Mas, cara, foi um vídeo engraçado, vai ter aí no post, vocês vejam. Olha, fica pra posteridade. O time do América é uma merda, pai, tô envergonhado. Vergonha alheia. É o post de High School Musical que eu fiz no BD. Nossa, caraca, velho. Eu tenho uma frustração com High School Musical, porque quando eu comecei a assistir, eu jurava que era um filme de basquete, tipo Space Jam, tá ligado? Aí veio aquela merda, os malucos cantando, aquela porcaria, que raiva que deu ver aquela merda. Eu não sei como o Joker, ele foi com esse intuito, né, tipo High School Musical. Porque eu vi o comercial na Globo, os malucos jogando basquete, caralho. Ó, pergunta, quando você viu pela primeira vez, foi no domingo? Foi domingo à tarde? Foi, com certeza. Ah, então foi todo mundo viu pela primeira vez. Foi. Eu gostei, hein? A primeira vez que eu vi, eu gostei. Achei o filme. Eu não gostei de. Eu achei uma bosta da primeira vez que eu vi. Não, eu gostei. E eu não acho ruim hoje. Toma, puta paga, porra! Ó, eu tenho que fazer uma confissão aqui. Eu já tive minha época de gostar de Guns também, apesar de hoje eu odiar. Eu não gosto. Ah, eu também. Foi a primeira banda de rock que eu gostei, foi Guns. E eu, tipo, odeio Guns. Eu já gostei de Nirvana, cara. Eu odeio Nirvana. Eu até hoje sei o nome de todos os integrantes do Guns original. Ah, não. Agora você vai ter que falar. Eu posso falar aqui, ó. É Axl Rose, que era o vocalista. O Slash, o guitarrista solo. O Easy, era o guitarrista base. O Duff, que era o baixista. E o Steve Adler, que era o baterista. Caraca. Os integrantes originais. E pior que tem mó galera que gosta de Guns, né? Então, tipo, mó galera nem é vergonha alheia, assim, pra mim. Não, é. Guns é meio que entrada de muitos no rock, né? Eu tenho uma coisa a falar também. O primeiro clipe que eu vi do Guns foi Welcome to the Jungle, e eu achava que o Axl era uma mina. É, o primeiro clipe do Justin Bieber eu vi, eu achei que ele era uma mina também. É, eu também achava que ele era uma mina. Eu falei, pô, que irado essa mina aí, ó, se assume que é lésbica, de boa. Pô, voltando em gostos aí, musicais, eu falo aí de Justin Bieber na época. Você fala que você gostava de Justin Bieber. Chris Brown. Não, isso na época, Justin Bieber, isso na época, cara, não tem vergonha de falar não, Lady Gaga, tudo na mesma época, cara, tipo, tudo 2008, 2009, nessa época, sabe, quando surgiu mesmo o moleque, uh-huh. Você cantando lá. Eu já tive minha fase grunge, pós-grunge, que eu via Nickelback, Seager, Então chegamos à parte de indicações, eu vou pedir pro Lequinho fazer essa indicação para esse podcast. Então, agora eu vou indicar aqui o álbum. Quer parar de falar que ele é um Eu vou indicar o. Olha que beleza. Eu vou indicar o The Fame da Lady Gaga de 2008. Puta que. Eu tava ouvindo Lady Gaga ontem, cara. Como foi? Ai, caraca, esse. Ó, tô avisando, pessoal. Esse final de podcast vai ser muita pinta. Esse vai ser o final vergonha-alheia pro podcast vergonha. Vai ser quase um dálmada. Exato. Mas enfim, eu vou indicar o The Fame da Lady Gaga. Cara, eu gosto, cara. Fazer o quê? É coisa de viado. É o primeiro álbum dela, né? Não é? É o que tem o Just Dance e tal. Eu não sei se é o primeiro álbum, eu acho que ela como Lady Gaga é o primeiro. Não sei se ela lançou coisa. É, ela deve ter lançado antes. Mas, tipo assim, cara, logo no começo do álbum já é uma porrada de música. Tem. É, começa com Just Dance, aí depois vem Love Game, Paparazzi, Poker Face. Aí, tipo, só as melhores. Cara, só. E no outro também tem umas boas assim. Paparazzi é foda, mano. Eu não sou viado. Na mesma época eu via, foi o que eu falei, Justin Bieber, Chris Brown eu acho maneiro, cara. É maneiro, você gosta de pancada. Exatamente, é, porrada. Ele é o netinho de Paula, dos Estados Unidos. É. O mesmo cara que costuma indicar a banda de black metal no podcast, sabe? Vai indicar hoje um disco do Backstreet Boys, The Hits, Chapter 1. I Want It That Way, Everybody. Todas as grandes, todos os hits do Backstreet Boys tá nesse disco. Então, a minha indicação, na verdade, não é uma coisa que eu nem tenho vergonha, assim, porque eu consumia antes. Eu continuo consumindo, que é a banda Alter Bridge, cara. É uma banda de rock meloso pra caramba, cara. Mas é muito meloso, as letras, tudo, sabe? Termina aqui mais um podcast Banco de Cérebros. Novamente, Lequinho e Joe, que agradeço a participação. Nada, tamo aí. Sessão Pipe Bomb. Pipe Bomb no coração de todo mundo. Aí tá o link no... Lá toca Madonna, hein, gente? Ó, é verdade, no último cast eu botei Madonna. E lá demora... Eu tenho uma vergonha que eu demoro 3, 4 meses pra editar um podcast. Pra editar um podcast, pois é. E eu tô me virando aqui pra poder editar um por semana. Então, galera, comente, tá? O meu trabalho tem que ser recompensado de alguma maneira. Nada, tem nada. Tem que voltar pra senzala. O tema dessa nossa aula de hoje é petróleo. Caralho, velho. Caralho. Sacanagem, velho. Caralho. Eu falei, se estiver ouvindo, não tem nada a ver com isso aí, não. Eu tô aqui de boa, tá? Sacanagem. Comenta aí. Acessem o nosso site, pra quem não conhece, www.bancodecerebros.com.br. Eu não sei porque eu falo www. Se colocar bancodecerebros.com.br, já vai direto, né? Só faltava falar http://. Mas enfim, deixe seu comentário, é importante, galera, a gente precisa saber quem realmente está ouvindo esse podcast, o seu feedback é importante, acredite. Nossas redes sociais estão todas aí no post, Facebook, Twitter, YouTube, enfim, estamos fazendo vídeos, postando vídeos no Instagram também, tá tudo /banco de cérebros, eu vou colocar aí o link aí no post para vocês acompanharem. Enfim, galera, mais uma vez agradeço aqui os participantes e até o final, até o próximo cast, próxima semana, próxima quarta-feira. Quer sem vergonha da próxima vez. Falou. Sem vergonha. Termina agora mais um podcast Banco de Cérebros. Devolução de cérebros não são aceitas.